seus olhos dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que eu não dá, que eu não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara Ponte, Eliane Samuel, do Ivan Moreno e do Antônio Vitor, Olhando nos Seus Olhos. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, Eliane e Samuel estão ficando conhecidos em Minas Gerais pelo trabalho do Flavinho, né? Flavinho faz um trabalho maravilhoso na região do sul de Minas, no oeste de Minas. São mais de 300 emissoras de rádio que ele leva o trabalho, daquele estilo antigo, né? Visitando rádio por rádio, conhece todo mundo. Tem mais de 30 anos que ele está nesse trio aí, né? E o que o Flavinho falar, eu assino embaixo, que afinal de contas ele é meu amigo há mais de 40 anos. Telefone do Flávio Bejar, 61998136601. No próximo bloco, Galber Rabelo, Felipe Falcão e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que estão fora do Brasil. Nós estamos faxinando aqui, viu, Tamo? Tá, aqui é, tá caindo corrupto igual aqueles monte de mandruvá. É, o trem tá feio, rapaz. Quando, a lei é muito forte, não tinha cabra de saco roxo pra aplicar. Primeiro chegou o Joaquim Barbosa, deu a primeira cutucada na caixa de marimbora e deixou pro Sérgio Moro. Esse, vou te contar, esse é um grande brasileiro, viu? Tamo limpando aqui pra vocês poderem voltar, quem quiser, claro, né? Amanhã, sábado, dia 14, acontece em Coromandel, Minas Gerais, o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Eu tive essa ideia porque me incomoda muito esse negócio das pessoas entrarem no Facebook da gente e fica quietinho, não faz nada, não participa, não dá um recado nem nada, e a gente acaba não conhecendo. Eu tenho um que está cheio de 5 mil, o outro está fechando agora mais 5 mil, tem mais uns mil no outro negócio lá na fanpage. Então, tem umas 11 mil pessoas. E que contracena comigo é 100, 100 e poucas pessoas, né? Então, que eu falei, gente, vamos tirar esse povo do Facebook e vamos botar frente a frente. E aí eu resolvi fazer esses encontros. O primeiro tinha que ser em Coromandel, é claro, né? E aí eu fiquei conhecendo lá um estabelecimento novo que eu não conhecia, que é a Churrascaria e Choperia Farol, uma casa muito bonita. E aí eu liguei, o Andrei foi muito gentil comigo, e eu falei com ele: ô Andrei, o povo que gosta mais de beber, eles não gosta de jantar, não, eles gostam de petiscar. Ele falou: deixa comigo, que eu vou preparar aqui um buffet de tiragosto, de petiscos, né? Quem quiser jantar, janta, é churrascaria. Mas quem quiser tomar um chopp gostoso, uma cervejinha gelada, um whiskyzinho do bom, tem. E aí, qual o nosso objetivo? Não é um evento comercial, não tem cobrança de ingresso. As pessoas que entrarem, cada um vai pagar aquilo que consumir. Comeu, bebeu, paga o seu e tá tudo certo, né? Qual é o objetivo? Botar as pessoas frente a frente para prosear. Só isso, nada mais do que isso. E para alegrar nossa festa, eu estou levando esses meninos, né? Eliane e Samuel, que acabaram de cantar essa música bonita e vão cantar para a gente amanhã. A minha amiga Márcia Ferreira também vai com a gente. Ela não vai fazer o show, não, mas ela disse que pelo menos o Chorando Se Foi, ela canta. Quem cantar uma, canta dois, três, canta meia dúzia, né? Eu, se tiver tempo, vou dar uma palinha também, porque o meu interesse maior é conversar, porque tá cheio de gente no Facebook, na minha terra, que eu não conheço. Eu acho isso um absurdo. Eu quero conhecer, quero pegar lá, ô, fulano, eu sei, pois é, e tá, etc. E sabe o que eu tô achando bom? Tem velho, tem menino, tem tudo quanto é idade, tá misturado, tem jovem, tem casado, tem solteiro. Vai ser uma festa muito bonita, porque é a festa da amizade. E tem um detalhe: o Diamante Rosa Palace Hotel, lá do João André, ele me ligou e falou: Cleiton, o pessoal que vier de fora, se hospedar no nosso hotel, se falar que é do seu evento, tem um desconto especial. Ainda tem mais essa também, viu? Então, gente, a festa é amanhã no Coró, tá bom? Galber Rabelo, Deve Ser Amor. Não sei porquê eu passo os dias te lembrando e sempre te encontro sorrindo nos meus sonhos. Se foi apenas uma vez que nos amamos, por que ainda estou até hoje te esperando? Tô desconfiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Não sou de ferro, tenho muito medo de me machucar, contar os meus segredos. Tô sentindo falta desse seu olhar, de você me tocar. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Confiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Deve ser amor, meus amigos falam isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono

venha correndo, volte para mim. Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Nas noites frias dormi abraçado, ardentes beijos, perfume de flor. Seu corpo quente fazia um agrado no roça-roça desse nosso amor. Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Cleiton Aguiar, Roça Roça do Amor, a música é dele, para Patrícia Dias de Monte Carmelo e a Eliete Nunes de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito bem-vindas, um grande beijo para vocês. E ó, se me derem um prazer, amanhã nós temos o nosso encontro aqui no Coró, lá na Farol, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma dica muito interessante para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica culinária, né? Já tem algum tempo que eu não dou aqui essa receita. E eu vou falar de um alimento que eu tenho usado cada vez mais, porque ele é muito saboroso, muito fácil de fazer, é barato e muito versátil. Você pode fazer de algumas maneiras. Eu, por exemplo, vou passar uma receita para vocês que eu não fiz ainda. Eu estou pegando aqui num livro, Prevenção e Tratamento pela Medicina Natural, do professor Alphonse Balbach e o doutor Daniel Boarin. Eu estou falando da berinjela. A berinjela tem várias maneiras de fazer, mas eu vou ensinar você a fazer hoje a berinjela empanadas ao forno. Berinjelas empanadas ao forno. Vamos começar lá no mercado. Quando você for comprar, só compre se ela estiver brilhando. Tem que estar brilhando. Se ela estiver assim embaçada, né, sem brilho, não compre. Tem que estar brilhando, firme e brilhando. Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai precisar de 2 copos de molho de tomate, 3 berinjelas cortadas de comprido, 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral fina, 2 colheres de sopa de maizena, 3 dentes de alho, 1/2 cebola, 3 colheres de sopa de óleo de milho ou de girassol, 1 colher de sopa de lecitina de soja, orégano, sal, azeite, castanha do Pará ralado. Eu vou repetir porque tem muito ingrediente. 2 copos de molho de tomate, 3 berinjelas cortadas de comprido, 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral fina, 2 colheres de sopa de maizena, 3 dentes de alho, 1/2 cebola, 3 colheres de sopa de óleo de soja ou de girassol, 1 colher de sopa de lecitina de soja, orégano, sal, azeite e castanha do Pará ralado. Você vai cozinhar as berinjelas no vapor. Depois você bata no liquidificador os demais ingredientes, menos a castanha do Pará e o azeite. Você põe pouquinha água, viu? Até formar uma massa grossa. Aí você passe as berinjelas nessa massa e asse-as na chapa ou numa panela apropriada. Aí você vai montar na forma para o forno, colocando primeiro o molho. Daqui a pouquinho eu vou dizer o molho, viu? Depois você põe a berinjela bem juntinho e por cima o molho branco. Leve ao forno para dourar, sirva com castanha do Pará ralada, jogada por cima, azeite e um pouquinho de cheiro verde picado. Eu já falei do molho, agora vou te dar a receita do molho branco. 2 colheres de azeite, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1/4 de colher de chá de sal, 1 xícara de leite de soja frio, 1/3 de xícara de amêndoas picadas, né? Aí você vai botar a farinha de trigo numa panela em fogo brando e mexer sem parar até ela ficar bem sequinha. Separadamente, misture o sal e o leite e acrescente a farinha com cuidado para que não se formem bolinhas duras. Deixe ferver por 2 a 3 minutos, retire do fogo e acrescente o azeite e as amêndoas. Esse é o molho branco que você vai jogar em cima das berinjelas empanadas, né? Esse trem vai ficar muito bom e você não esquece de me chamar, não? Que se tem uma coisa que eu tô jogando o que é meu fora para comer o que é dos outros. Glenno Rossi e Eric Estrada, 100%. Agora eu tô 100%, tô destilando veneno, acabei com o sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente. A coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber como é? Segura o boteco que agora o trem ficou bom. De copo pra cima, garrafa na mão, eu vou amanhecer, yeah. Segura o boteco, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem se bora beber. Destilando veneno, acabei com o sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente. A coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber? Segura pro tempo que agora o trem ficou bom. De copo pra cima, garrafa na mão, eu vou amanhecer. Segura pro tempo, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem se embora beber. Glenno Rossi, Eric Estrada, 100%, pro Jonathan Santos, do Coró, o Marcos Aires de Souza, de Catalão, no estado de Goiás, eles chegam para fazer parte do nosso Facebook. O Marcos Aires estava me falando que ele tem muita coisa a meu respeito. Ele disse, Cleiton, tem um programa que você fazia em Goiânia, eu tenho, e foi bom porque eu não tenho. Pegou fogo na televisão, queimou minhas fitas, tudo, eu tenho de uma parte, da outra parte eu não tenho, né? E o Marcos Aires de Souza disse que tem, vai me passar. Ô Marcos, e ele está ouvindo a gente lá em Catalão, pela Super 95 FM de Coromandel, 95.5. Guilherme Santiago, Pindaíba. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa, quando vi não era dono mais de nada, nem do meu coração.

consegue explicação, porque o sentimento acabou. Eu fui o teu pecado, você foi meu achado, sem nenhum valor. A gente tentou, um sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou, um sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou o amor. Dani Miller, chance de ouro para a professora Degmar Diniz, do Coró. Ela está chegando a fazer parte do nosso Facebook, já confirmou a presença no nosso evento lá devidamente acompanhada, né? Professora, seja muito bem-vinda, viu? Fiquei feliz de saber que vocês vão na nossa festa amanhã. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Esse final de semana vai ter festa demais, sexta, sábado e domingo, dias 13, 14 e 15 de maio, aniversário da Roberta Viana, Júlio Alexandre Ribeiro, o radialista Costa Neto, que já trabalhou aqui no Corota lá em Catalão, o Tino Neto, João Nogueira, Vilmar Elias da Silva, Kênia Cristina, Gilmar Gonçalves, Cristina Alves, Davi Cabral, Maria de Fátima, Flávio Roberto Castro, Regina Caires, Júlio Bueno, Ivaneide Rodrigues, Dinho Tailan, Ana Cláudia, Cleiliane Portilho, Márcia Maria, Ademir Moura de Souza, Rodrigo Locutor, o locutor Sidney Jardim, Slaine Ramos, Helenita Souza, Luciana Nina Vélez, Márcia Carvalho, Rafael dos Anjos Amorim, grande músico de Brasília, Délio Andrade, Ananete Torres Alves, Léo Vasconcelos, Patrícia Barros, minha amiga do GR1 Estúdio, Lindomar Rodrigues, Janilson Alves, o radialista Vilcinho Gasca lá no Mato Grosso do Sul, Maria Clara, Maria Silva, Vitória Correia, Carla Cristina, Letícia Souza, Maria Alice Silveira, Paulo Henrique Alves, Rutiele Kessia, Regina Célia Cruz, Alessandra Aguiar, José Roberto Gossi de Brito, José Humberto, Celinha de Tony de Paula, Marcos Alexandre de Souza, Silvinha Canto, Flora Sintra Ruda, Dilene Silva, Keila Martins Borges, Jaqueline Tomás Assunção, Lígia Snaide Gonçalves, Emanuele Felipe, Marciene Pinheiro, Lorena Gonçalves, Evinho Oliveira, Talita Cristina, Sabrina Silva, Francisco Oliver, Kênia Cristina, Vanessa Silva, Isa Estela, Moniele Vitória Macedo, Cleomar da Silva Carvalho e você que está de aniversário hoje, receba os votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 92 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, e vou trazer a oração da noite. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Meu Deus, mais um dia passou. Eu vos agradeço a saúde e a força que me deste neste dia. Nem tudo foi fácil hoje. Sempre aparece alguma coisa para atrapalhar, mas paciência. Dai-nos sempre muita paciência, Senhor. Eu também tive minhas falhas, bem que eu poderia ter sido um pouco melhor. Perdoai-me, Senhor. Meu Deus, ajudai-me para que amanhã eu seja um pouco melhor do que fui hoje. Senhor, dá-me um sono tranquilo para recuperar as forças perdidas no trabalho deste dia. Abençoai a minha família, hoje e sempre. Amém. Esta é a oração da noite, que está na primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa menina do Coró, ela vai participar com a gente amanhã, tá, do nosso encontro, e é claro que ela vai ter que cantar ao menos uma lá, né? Janaína Oliveira, vou te decifrar. Ficar com você do meu lado, tocar em seus cabelos. Janaína Oliveira, vou te decifrar para Natália Souza, do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Natália, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Chitãozinho e Chororó, Carrossel da Vida. Caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. Um ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu sendo um deles não fugi à regra, das malhas da saudade já não saio mais. São seis horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer duas vezes, desde que eu sofra para ser feliz. Colorido dos meus 15 anos, abrindo seus caminhos a quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulto, a lágrima sentida do primeiro adeus. A grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor. E o carrossel da vida do menino grande se perde para sempre num além sem cor. No céu da saudade, restos pequeninos de felicidades, flutuando sempre na imaginação. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sob a tela branca do meu coração. Citãozinho e Chororó, Carrossel da Vida, para Karina Moura e a Meire Mendes de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito bem-vindas, viu? E o nosso encontro é amanhã. Amanhã acontece em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Vai ser na Choperia Churrascaria Farol, na Avenida Israel Pinheiro, ali perto da ABB. Não tem cobrança de ingresso. Agora, cada um lá dentro paga aquilo que consumir. Para participar é muito simples, é só entrar no nosso Facebook, deixar o seu nome lá, porque vai ter uma lista na porta, porque lá, infelizmente, não cabe todo mundo. Só dá para entrar 300 pessoas, né? Então, quando completar o número na lista de 300, nós não podemos mais aceitar, tá bom? Então, se você quiser participar, você ainda tem hoje aí para entrar em contato com a gente, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é do meu amigo, do meu saudoso e querido amigo, grande poeta do Tocantins, Zé Gomes. Não morro nem que me matem. Ele era genial, né? Não morro nem que me matem é a frase irretocável do grande poeta e saudoso poeta tocantinense Zé Gomes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ricardo e João Fernando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Durante a semana eu estou no rádio, final de semana eu estou na televisão em rede nacional, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Nós estamos em mais de 200 cidades do Brasil com sinal local, mas você pode me assistir também pela TV Oi no canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 21 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ricardo e João Fernando Uma Cama para Três. Entra, senta, liga a TV e espera. A exclusividade que eu te dei já era. Foi você que disse agora eu vou embora. Eu não esperava que você voltasse agora. Chamei uma amiga minha pra me fazer companhia. Ela me perguntou, posso levar uma amiguinha? Agora ficou tarde, eu não vou andar embora. Eu não esperava que você chegasse agora. Entra na farra ou espera a sua vez. Meu quarto tá bombado, é uma cama só pra três. É uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. É uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. João Fernando, esse quarto tá bombando. Ricardo, explodiu. Entra, senta, liga a TV e espera. A exclusividade que eu te dei já era. Foi você que disse agora eu vou embora. Eu não esperava que você voltasse agora. Chamei uma amiga minha pra me fazer companhia. Ela me perguntou, posso levar uma amiguinha? E agora ficou tarde, eu não vou mandar embora. Eu não esperava que você chegasse agora. Entra na farra, ou espera a sua vez. Meu quarto tá bombado, é uma cama só pra três. E é uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. É uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. Whisky, tequila, Ciroc, Chandon, sais na banheira, tá ficando bom. A safadeza rolando no quarto, quem quiser pode chegar, cabe quatro. É uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. É uma cama só pra três, tem gente rolando no chão, chão, chão. Aqui ninguém sente ciúme, não rola confusão, não, não. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ricardo e João Fernando, Uma Cama para Três. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Já para a sala de aula, eu vou trazer hoje dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta João Mineiro e Marciano Cilada. Era o meu abrigo. Perdido em meus pensamentos, eu olhava o mar. A brisa que se misturava, o meu choro doído, trazendo a minha esperança de te ver voltar. Palavras que você me disse ficaram marcadas. As juras que você me fez eu não posso esquecer. Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada. A gente era tão feliz e não pensava em nada. Agora estou a esperar que você venha me buscar. O meu coração já não bate de tanta saudade.